bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these. Fala, cumpadre, seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Tô aqui com o meu co-host, Evandro de Fritas. Olá, jovens. Mais notícias bizarras para alegrar a semaninha de vocês. Para alegrar a semana. Pois é, cara. Toda semana tem... É que nem o meu pai sempre dizia, né? Eu acho que não é meu... Eu sempre achei que isso era uma exclusividade, um insight do meu pai, né? Que, nossa, o final do Jornal Nacional, o cara fala boa noite, mas ele fala boa noite depois de ter dado 1000 notícias deprimentes. Pode, né? Crer. E aqui é o objetivo. Eu sempre achei que isso era um, tipo, um super pensamento originalista do meu pai. Depois que eu vi que é um, tipo, uma parada mega senso comum, tá ligado? Eu achei que meu pai era um filósofo. E aí, a gente aqui no melhor podcast do Brasil, copyright, a gente traz aqui o inverso disso, Evandro. Vamos trazer notícias que alegrem, exatamente. Diferente do Datena, do aquele outro lá que fala, corta pra mim, Marcelo Rezende. Porra, Marcelo Rezende. Que você traz zica na sua vida. É aquele que tem um meme do... É Pinto, não é isso? Não lembro. Tem um meme dele, tô falando pra você, tem um meme dele. Olha lá. Rezende é um clássico. Rezende, Marcelo Rezende. Então, Evandro, a gente pegou aqui umas notícias sensacionais. Olha aqui, vamos começar aqui. Não, a gente pegou não, nosso corpo. Não, exatamente. A gente... Milhares de repórteres espalhados pelo Brasil. Deixa eu reestruturar isso aqui. Os nossos repórteres do melhor... Repórteres, não sei falar direito mais. Os nossos repórteres do melhor podcast do Brasil selecionaram aqui a dedos sensacionais notícias. E a gente fez aqui uma curadoria das melhores que mandaram pra gente durante essa semana. Evandro? Sim. Vamos pras notícias. Vamos, bora. E a gente começa aqui com uma sensacional, já enviado pelo repórter Gui Canal, @GuiCanal. Jovem é preso após roubar ônibus pra chegar cedo em casa, diz a PM. Olha, Izzy, essa é uma daquelas notícias que entram na categoria GTA da vida real. Caralho, brother, rapaz não tinha habilitação para ônibus. Olha aí. E dirigiu cerca de 15 quilômetros. De acordo com familiares, jovem de 21 anos enfrenta depressão, tá certo. Cara, que belo tratamento. Mano, olha só. Um jovem de 21 anos roubou um... Cara, tá horrível hoje, Evandro. Roubou um ônibus. Letrando. No terminal metropolitano de Campinas, aí pertinho aí, né? Aí, ó, interior. Na noite dessa terça-feira, ninguém estava dentro do veículo no momento do roubo. Menos mal, né? É muito GTA, ele deu aquela olhadinha em volta, viu que não tinha polícia perto. Exatamente, o vídeo é sensacional. Ia dar uma estrelinha. Tem o vídeo dele preso na viatura, ele dá tchauzinho pras câmeras, você viu aí, ó. É uma tendência na bandidagem brasileira, né, mano? Ser superstar. O cara faz a cagada. Os caras são uns showmen, tá ligado? Olha lá. O cara faz a cagada, é preso. Chega a câmera da mídia, da Globo, o maluco fala, pô, é hoje. Aí vira artista, é o show de calouros do cara. Segundo a polícia militar, o jovem furtou o ônibus no momento em que ele estava parado, não me diga. Com a chave no contato, pois se fosse estava... movimento, ele seria ninja. O cara é o MacGyver. Com a chave no contato, pois estava com pressa pra chegar na casa onde mora. Cara, GTA total, GTA, você errou. O GTA. A motivação. O cara não pegou um ônibus pra sei lá, levar no desmanche. Tá? É, não, ele tá atrasado. Ele disse pra vender, ele tava com pressa pra chegar em casa, atrasado. Quer falou, chegar pra ver a novela, né? Quer ver a novela. Falou, foda-se, vou pegar esse ônibus aqui. O suspeito não tem carteira de habilitação necessária pra dirigir ônibus. Mesmo assim, fez um percurso de cerca de 15 km num trecho movimentado entre Campinas e Valinhos. Parando somente próximo ao local onde ele mora. Imagina que mancada, a galera no ponto dando sinal. E o cara passando direto. O cara passando reto. Em seguida, os policiais chegaram e efetuaram a prisão. Tipo, já sabia onde o cara tava? Como é que é isso, mano? Só você, porra. A companhia de ônibus, que ele roubou na garagem, pelo que falam aí, né? O motorista tava vacilando, ele chegou lá e pegou. É a impressão que eu tenho também. Não viu aí, como você falou, não viu a polícia. A polícia falou, ó, vocês viram um ônibus que não é um veículo pequeno? Com a placa ABC1234 rodando por aí, só é roubado, hein, polícia? Não deve ter sido muito difícil da polícia achar esse cara, mano. Parece, tipo, a notícia, pelo que eu tô lendo aqui, ele chegou em casa e logo os caras já estavam ali seguindo, tá ligado? Tava nem com a sirene ligada mais, tava só aqui, vamos ver onde que dá pra tá indo. É, olha só. E aí continua aqui, né? Em seguida, os policiais chegaram e efetuaram a prisão. A polícia ainda encontrou R$28 e 52 passes de ônibus com ele. Um pra cada semana. Ele pode andar de ônibus uma vez por semana agora. Segundo a PM... É a quarta vez que acontece um roubo desse tipo na região, pô! Caralho, ó. Como assim, mano? A companhia de ônibus aí tem que ficar esperto. Caralho, tá, virou Uber de ônibus da companhia. Caralho, é que... Sabe aqueles bike share que tem em várias cidades aí dos Estados Unidos, que você chega no local, tem uma bicicletinha, aí você passa o cartão, você pega a bicicleta e você deixa... São Paulo também tem. Pois é, é tipo bike share de ônibus, essa porra, tá rolando aí direto. Ônibus share. Porra. O cara rola, vai até a casa dele, deixa lá. Aí alguém chega, vê o ônibus estacionado com a chave no contato, pega, vai trabalhar. Socializaram a parada, mano. Virou Cuba. Ah, porra. De acordo com o familiar. Não, peraí, voltando aqui. Ah, quarta vez ele disse que achou a chave no contato, pegou o ônibus e foi embora. Não, o melhor é o policial, o PM falando, né? Ele disse que achou a chave no contato, pegou o ônibus e foi embora. Afirma o sargento do batalhão de... Terça-feira. Campinas. Meu jovem, você pegou o ônibus aqui? Que história é essa? Ah, policial, eu cheguei lá, tava a chave no contato. Eu tava atrasado pra assistir Cavaleiro Zodíaco. Aí eu fui embora. É crime pra cá? Desde quando é crime pegar o ônibus e tá com a chave no contato? Não tem nem caixa. Mano, sabe o que? Fora, esse maluco, além de tudo, ele é corajoso pra caralho. Porque não deve ser fácil dirigir um ônibus, não, mano. Porra, mano, eu dirijo há anos, porque eu não pegava um ônibus assim nessa facilidade. Você troca de carro e pra um maior ou menor que o que você tá já acostumado. Total, mano, total. Mas não, um ônibus, brother. Com certeza, cara. Tipo, eu dirijo... Deixa eu botar aqui o Skype rapidamente no invisível pra não ficar aparecendo essas paradas. Peraí. Invisível. Aí, pronto. Pra não ficar aparecendo esses negócios. Foi uma dica que, inclusive, um dos ouvintes me deu. Pra que não fique esses barulhos de Skype aparecendo. Mas, enfim. Eu dirijo um carro esportivo, né? Tem todo um handling diferente. A altura do carro do chão, tudo é diferente, né? Quando eu pego o carro da minha mulher, cara, né? Que é um hatchback, né? Qual que é o nome da porra do carro? É o Scion IM. Peraí, Scion IM. É menor que o seu. Que é tipo, olha aí a foto aí. É tipo, esse carro foi comprado pela Toyota e agora ele vai ser um carro da Toyota, tá ligado? É tipo o Toyota, é tipo um Toyota Matrix, mais ou menos, tá ligado? Que é que não é tão diferente assim e já é esquisito, tá ligado? Você pisa no freio e tipo, é meio esponjoso, ele não tem a mesma responsividade, saca? É uma diferença óbvia quando você vai de um carro pro outro. Imagina de um carro pra porra de um ônibus, mano. Sim, mano, porque se ele consegue dirigir um ônibus, é provavelmente habilitado na categoria B. Para veículos, para carro normal, ele pois é, tá ligado? Pois é, como os caras falaram, o suspeito não tem carteira de habilitação necessária para dirigir ônibus, que deixa meio implícito que ele tem alguma outra, então. Porque senão eles falariam que o cara não tem habilitação de forma alguma, né? Não é mesmo? Sim, aprendeu no YouTube. Deve ter tutorial no YouTube de como dirigir ônibus. Não, o cara tava jogando lá aquele Euro Truck Simulator, sabe qual é? Tô ligado. E já pegou as manhas, mano, do freio a, de freio com ar, aquele... Pff, como é aquela freada lá? Pff, não sei fazer o efeito. Efeito especial da freada, como é que é? Não manjo fazer também, mas não. Mas você sabe. Mas a galera tá ligada. Você sabe como é que é, pois é. O cara pegou todo o handling da parada ali na porra do Euro Truck Simulator, subiu no ônibus e saiu dirigindo de boaça. Aí o melhor, de acordo com familiares, o jovem enfrenta problemas de depressão há 3 meses. Não sei o que isso tem a ver com roubar um ônibus. Desculpa. Não, totalmente. Mas sabe por que não tem nada a ver essa desculpa deles? Porque, porra, no começo lá em cima eles falam que ele falou que tava atrasado. Pois é, mano. Ele... Nada a ver, tava atrasado pra ir pra consulta no psicólogo? Não era. O pai relata que ele tem problemas psiquiátricos e faz acompanhamento aqui em Valinhos. Isso eu acredito, mano. O cara que só olha no relógio e fala, porra, vai começar já o carrossel. Tem um ônibus aqui, vou subir aqui. Tá com ônibus? Normal na cabeça ele não é. Não é, mano. Completou o policial militar. Ele pagou uma fiança de R$800 e foi liberado. Olha aí, ó. Aí, mano. Até que foi tranquilo. Ah, caralho. Foi a conta do Uber de ônibus lá dele. R$800. Uber Bus. Porra, mano. O cara, caralho, isso tá acontecendo muito, hein? O pessoal de Valinhos, leva a chave aí com vocês, Campinas, mano. Campinas, caralho. Ah, não, Valinhos é onde Valinhos ele mora. Valinhos é onde ele se trata. Deixa eu ver aqui no mapa. Peraí. Campinas, é outra cidade, deve ser longinho. Valinhos, deixa eu ver aqui. Gêmeo seria se ele tivesse realmente ido pra Valinhos. Pro psicólogo, tá ligado? De ônibus. Porra, por que ele não entrou no ônibus, mano? Normal, por que ele teve que pegar o ônibus e dirigindo, mano? Porra. Não, o cara é louco mesmo, só porque, ó. Ele entrou, vamos tentar analisar a cabeça do louco. Mas no momento da notícia aqui, eles falam que tinha R$28,52 passes. Se ele conseguiu entrar e ligar o ônibus e fugir, é porque a galera não viu. Ele podia entrar, pegar esses 52 passes e pegar o ônibus normal, como passageiro comum. Mas, Evandro, ele tava com pressa, Evandro. Porra, pelo menos ele ia ter passe pra caralho e ia ser preso, mano. Só tem bandido, não é uma raça muito esperta, mano. Não é, mano. Tem os, não tem o bandido, como é que se diz? O rei do crime, tá ligado? O gênio do crime, assim, mano. Não, dá, eu olhei aqui do Google Maps, dá 10 km de Campinas até Valinhos. Ah, é pertinho. Ele andou mais que isso com ônibus. Campinas é uma cidade grande pra caralho. Mano, tem um tempo atrás que tinha uma notícia de um cara que fez uma parada similar, roubou um ônibus, um moleque, eu acho que daqui do Canadá. Pera aí, rapidão, deixa eu ver aqui. Mano, isso acontece direto. Roubar ônibus? Porra, mano, tem um moleque de 12 anos que roubou um ônibus agora, recentemente, nos Estados Unidos. Tem um cara... aqui, isso que eu tava pensando aqui. Uma notícia de um cara, aqui, Evandro, aqui no Skype aqui pra você. O sujeito foi preso 30 vezes por roubar ônibus e trem... Porque ele, só, ele quer trabalhar pra galera, tá ligado? Trem é foda, trem é foda. Não, e o legal é que, tipo, ele rouba a parada e ele vai dirigindo e parando nos pontos, tá ligado? Ele se auto-dá um estágio. É que nem... É GTA, pô. Tu entra no ônibus e aperta o botão lá pra ativar a missão, tá ligado? Não tinha trem, porra, mano. Aff, a bonidade. O cara foi preso 30 vezes por... Mano, não é o único cara, mano. Eu tava pensando em um cara... E a... aqui, ó, tem outro vídeo aqui, ó. Tem um vídeo de um maluco em 2010, faz 6 anos isso. Vou parar aqui o vídeo. Pra não... Aqui, ó, tem esse vídeo aqui, ó, aí, ó, outro cara aqui, ó. Isso é, um, é uma febre, mano. Olha lá. Olha esse maluco. 19 anos. Roubou o ônibus, saiu parando no ponto e tudo, porra. Caralho. Fazendo a missãozinha do GTA, porra. Tá vendo? O povo critica tanto o GTA, mas você pode jogar no GTA, não precisa fazer na vida real. Caralho, mano. Aí, tá vendo? É uma coisa meio comum. Eu fui procurar esse. Eu tava pensando nesse cara. Nesse moleque de 19 anos. Outro. E achei vários outros, porra, que faz o mesmo esquema. Pega o ônibus, rouba o ônibus e sai parando. Na... Trabalhando de graça, porra! É, vontade... é, pô, se você for ver a companhia, não precisava nem ficar bolado. Caralho, pode crer, mano. O cara devolve o ônibus no fim do dia. Não precisa nem... Que nem esse maluco aí de Campinas. Não foi... Pra eles foi tranquilo, mano. Ele só tiver... A polícia achou, devolveu o ônibus, pegou o dinheiro de volta, os passes de volta e é nóis. A gente tá supondo que eles pegaram. Eu acho que pegaram, né? Sim, porque senão não ia estar na notícia, porra. Agora aqui, ó. Os comentários tem um cara muito bom, mano. Deixa eu achar o nome dele aqui, ó. Lucas. Lucas Barcelos. Sempre pensei em fazer isso quando o motoca desce do bus para fumar aquele cigarro e deixa o busão ligado. Porra, só faltou coragem. Eu vou te falar que já passou brevemente pela minha cabeça também, mano. Olha, ó, nem à toa, tá vendo, ó. Bruno Vicente, sim, já tive vontade de fazer isso. A Suelen, eu também. Luciana Souza, então... eu também. Tá vendo, mano? O que rola, na real... Que tem coragem, mano. Mano, existe aparentemente uma... Luiz Prestes, ó, Luiz Prestes. Vai virar moda no dia do Enem. Mano, na moral. Alexandre Lima, quando bate a vontade de cagar, ninguém segura. Mano, você tá entendendo que isso, esse monte de gente confessando que tem vontade de fazer isso também, junto com várias notícias disso acontecendo, tem uma epidemia de ladrão de ônibus. Só solta no mundo. E que a gente não tá fazendo nada em relação... Ninguém tá fazendo nada em relação a isso. Nossos ônibus estão aí desprotegidos, à mercê de vagabundos. Caralho, pode crer, cara. Bruno, já tive vontade, hein, Suelen. Eu também. Você tá falando, pô, acabei de falar. Eles também estão envolvidos nessa pois vontade. É, mano, olha isso, mano. Tem alguma coisa acontecendo, mano. Com a nossa. Por que a população. Entre a população tem tanta gente com vontade de roubar um ônibus, mano? Sei lá, mano. Eu sempre chego rápido em casa. Porque eu mesmo não tenho muita. Mano, já tá fudido mesmo andando de ônibus, maluco. Anda direito. Depois você bate essa porra aí, fode os outros, machuca alguém, machuca. Pronto, cara, você tá lá dirigindo, alguém vai gritar aquela clássica. Tá carregando o boi não, filho da puta. Mano, a melhor... O resumo de se andar de ônibus no Brasil, eu ouvi essa frase, mano. O cara... Olha, tá ligado? Aperta pra fora. Aí eu... Teve um tempo atrás isso, meu. Eu até... Caralho. Tinha um tempo sem carro. Aí o primeiro dia que eu fui andar de ônibus, eu falei com uma amiga minha. Falei, ó, cronometrando quanto tempo alguém vai gritar que o cara não tá carregando o boi. Eu fui um minuto. Ai, caralho. Pô, tem todo um background de interações curiosas dos passageiros com motorista de ônibus, né? Tinha aquele canto de guia clássico que era... Como é que era? Motorista... Como tu? Como é que é? Esse não, é clássico de tem essa do motorista se eu fosse como tu. Não, caralho. Hã? Excursão da escola. Tem um que era assim. Mas como tu tirava o pé do freio e enfiava bem no... Tô puladíssimo dirigindo sem poder fazer nada. Tem outro também, tem outro que é assim, peraí. Ah, motorista pode correr a quinta série e não tem medo de morrer, lembra dessa? Mano, como se a quinta série tivesse muita credibilidade. Ô motorista, pode correr. Caralho, bom série, tempo. Não tem medo de morrer. Porra, mano, essa época que eu fiquei no avião foi maravilhosa. Cara, ia pra caralho, tá ligado? E às vezes ele não parava no ponto. Aí a pessoa fala, porra, dei sinal, essas caras não falam. Aí eu fico desesperado, né, mano? O cara não fala na educação. Ô, vou descer e tal. O cara dá um berro desesperado, tá ligado? Vou descer, ô filho da puta! Te ver pela primeira vez. Que mais que tem aí, Evandro? O que aconteceu? O nosso glorioso Rio Branco, onde é Rio Branco? Acre, Gazeta do Povo. Uhum. Paraense de 120 anos tem aposentadoria cancelada por ser velho demais. Caralho. Jesuína Santos Cardoso, de Rio Branco do Havaí. Ah, Rio Branco do Havaí. Ivaí, rapaz. Ivaí, ó. Havaí. Caralho, a dislexia tá morta. Precisou viajar 200 quilômetros para recuperar o benefício e agora quer provar ser a mulher mais velha do mundo. Olha aí. Olha, mano, 120... Essa tá de parabéns, hein, caralho, mano? Caralho, 120 anos, brother. Se eu chegar a 60, já estamos no lucro. Porra, mano, quando nossos pais nasceram, essa mulher já era velha, brother. Pra caralho. Porra. Aí vem aqui, ó. É rodeada de amigos e familiares que vivem no norte do Paraná. Meu estado do Paraná. Aí. Forget. A idosa que quer provar que é a mulher mais velha do mundo. Aos 120 anos, Jesuína dos Cardoso mora no distrito de Porto União, município de Rio Branco do Ivaí, a 300 quilômetros de Curitiba. O impulso para entrar no livro dos recordes veio de um desabor enfrentado pela... Desabor? Porra, ela é direita aí, Evandro, caralho. O que é desabor? Não, desabor. Nem lembro agora. É tipo um contratempo, eu acho. Nem lembro agora. Ah, aí, ó. Ela teve sua aposentadoria cancelada pelo Instituto pelo INSS. Achou que era impossível uma pessoa estar viva com aquela idade. Ela precisou viajar centenas de quilômetros para provar que estava viva e continuar recebendo o benefício. Cara, o Brasil tá de parabéns, gente. Porque o que acontece? A gente sabe, eu conheço gente que já fez mandraquices brasileirices para se aposentar. E a gente sabe que o país está fodido, a economia. E uma das coisas que a galera critica muito é essa parada do INSS, que tem muita gente aposentada. E pra manter a previdência aí da turma, vai uma grana do caralho do governo. Previdência... Cara, a previdência é uma parada foda mesmo. Porque assim, matematicamente falando, a previdência é insustentável na maioria dos países. No país como o nosso, até de boas, entre aspas, porque a gente tem uma população jovem bem grande. E né? ativa. Por enquanto. Mas em certos países em que a população velha é maior, né? Tanto porque o controle de natalidade é mais bem empregado, porque as pessoas naturalmente têm menos filhos, né? Tem gente que não tem filho de forma nenhuma e o planejamento familiar é de outra forma, né? Os velhos vivem mais porque tem uma expectativa de vida maior e tal. Então isso tudo contribui para que a previdência acabe quebrando a economia do país. É complicado, porque a gente não pode deixar os velhos desamparados também. Mas ao mesmo tempo, né? Muitos críticos do modelo de previdência apontam que é quase como um modelo de pirâmide, de certa forma tem uma certa verdade nisso. Né? Então, diante disso, o que acontece? Os caras estão tentando cortar gastos. É, mano. Aí o malandro, aí, como eu tava falando, eu sei de gente que já fez esquema pra se aposentar, da galera falar, meu, o Izzy aqui, ó, tem, sei lá, 30 anos, mas desde os 5 ele trabalha na roça. Aí tem uns documentos malucos lá que a galera... Altas matemáticas, tô ligado. Não, o cara fala, eu fui dono dessa fazenda aqui, ó, e realmente o Luiz trabalhou pra mim, só que você nunca nem pegou na enxada, tá ligado? Os caras fazem muita mutreta, brasileiro é mutreteiro na sua essência. Então, mano, é normal que os caras desconfiem. Aí o cara do INSS tava lá, falou, porra, essa mulher aqui, 120 anos, tá viva onde? Pra receber todo mês lá o benefício, um caralho, vamos cortar. E aí, é tipo, mano, se der os caras mandaram pra ver, tia, já deu aí, né, tia? Beleza, já mamou na teta pra caralho, agora, pô, vamos admitir que isso é uma fraude, né, porque fala aqui, ó, a neta da Líria Amaral de Siqueira, a neta da mulher tem 53 caralho, anos. Caralho, mano. relata que a família desconfiava, mas imaginava ser difícil. Não, cara, isso é... Mano, já para pensar que uma mulher de 50 anos ainda tem alguém que ela pode chamar de vovó. Exatamente, foda. É, isso foi mudar por causa da aposentadoria cancelada. Pediram para comprovar que ela estava viva e que não era fraude. Uhum. O posto do INSS mais próximo de Apucarana é a quase 200 km daqui. Tivemos que ir viajar com ela até lá. Olha aí. Mano, outro bagulho que eu acho foda. Eles não podiam abrir o WhatsApp, adicionava lá, INSS brasileiro. Aí falava, do WhatsApp, dona, do INSS. Qual o nome da velha? Jesuína. Dona Jesuína, faz um vídeo aqui falando a data. Segurando o jornal. É, e manda um tchau pra vocês, filha da puta. A mulher teve que, tipo, prova aí que você tá viva. Como que você vai provar que você tá viva? Ah, mas Brasil, né, mano? Burocracia então, é louca. A burocracia é muito fodida, porque ela teve que ir 200 km lá na puta que parou. E, porra, pra um jovem viajar 200 km já é um rolê, mano. Imagina a tia de 120 anos. Cara, deixa eu fazer uma conta básica aqui, peraí. Que ano ela nasceu? Peraí, deixa eu ver aqui, calculadora, 1900, Mano, você tá ligado quando essa... Mano, essa mulher tinha 18 anos quando o Titanic afundou, brother. Louco, mano, essa mulher tem muita história. Ela podia... Nossa, mano, essa mulher tem um patrimônio da humanidade, cara, ela tem muitas... Mano, cara... ela nasceu em 1800. Você tem noção que você vai falar só o seu... Data de nascimento. É, mano, e você fala 1800, você não fala 1900? Caralho. Mano, agora eu vou ficar triste quando essa mulher morrer, mano. Eu vou ficar triste. Mano, já é um patrimônio do nosso podcast aqui, ó. Dona Jesuína Santos Cardoso. Porra. Um abraço pra senhora. 120 anos de história. Alguém baixa isso aí e leva lá em, como é o nome? Em Rio Branco? É de janeiro de 1896. Ela Pera, então ela é Rio Branco do Ivaí. Você falou Rio Branco, eu tava achando que era mesmo do Acre, caralho. É, eu fiquei até confuso. Eu falei, cara, eu tô falando Rio Branco, mas ela é paraense. Você tá ficando louco, mano. É Rio Branco do Ivaí, cara. Eu fiquei só no primeiro nome ali. Caralho, mano, olha aqui, ó, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, vamos lá aqui, ó, 1900, no bombardeio, no final da Segunda Guerra Mundial, né, 1896, a mulher já tinha 49 anos, Evandro! No final da Segunda Guerra Mundial, a mulher tinha 49 anos, brother. Então, continuando aqui, ó, quando aconteceu isso, a família falou, porra, tá tão velho que tá chamando a atenção do INSS, vamos contactar o Guinness, por que não? Aí, brother, quando eu nasci, a véia tinha 88 anos já, mano. Tipo, quando eu nasci, era mais velha que a minha avó. Mano, ela é mais velha que todo mundo, se pá, maluco. De todo mundo, literalmente, mano, que ela tá indo pro Guinness. Aí, continua aqui, ó. Depois que os funcionários do INSS viram Dona Jesuína no carro, não só reativaram seu benefício, como incentivaram a neta a buscar o título para a idosa. Um vereador... Aí, ó, a política já vem foda. Um vereador amigo da família está lidando com a documentação da moradora junto ao Guinness Book, o livro dos recordes. A data de nascimento trazida no registro da idosa é de 30 de janeiro de 1896. Nossa. O vereador, no mínimo, vai subir com essa mulher no palanque, maluco. E falar aqui, ó. Tá aqui a Dona Jesuína, que prova que essa cidade... Não... Caralho, como que fala? É, no último centenário melhorou muito. Pode crer, ela pode dizer com autoridade. Ela viu a evolução da cidade. Caralho, ela viu a evolução da raça humana, bro. Da mulher, quando inventaram avião. Olha aqui, ó. Quando inventaram avião, peraí. Quando foi que inventaram avião? Santos Dumont. Porra, ó a contrastação. Como você é burro. Da bisneta dela aqui, Elizabeth Franco. É um orgulho para nós termos ela viva. É o nosso exemplo de vida. Uma guerreira. Viu os filhos morrerem e estar sempre firme, mano. Cara. Essa é uma parada que a galera fala que é foda, né, Izzy? Tipo, um pai ter que enterrar o próprio filho. Sim, ela deve ter que enterrar alguns filhos dela. Cara, quem que viveu isso tudo? Porque pelo ciclo da vida, o normal é que os pais morram primeiro, né, mano? Sim, pais, avós, tal, se for em caso de morte natural por causa de idade e tudo. Porém, a Dona Jesuína tá aí, firme forte. Cara, você para pensar que essa mulher é mais velha que o avião. Você tá maluco. Caralho, pra ela o rádio é uma coisa... Quando foi que inventaram o rádio? Deixa eu ver aqui, ó. Sei lá, recente. O rádio foi inventado em 1920, aparentemente. Deixa eu ver aqui, tá certo isso? É. A primeira transmissão de rádio, vamos lá, 1896 menos 1920. A mulher tinha 24 anos quando o rádio foi inventado, então pra ela ainda é uma parada assim, uma parada nova. E olha aqui que curioso, ó. Tem um tópico na notícia chamado Vida Saudável. Lúcida ainda, aliás. Tá difícil aí hoje, mano. Que esses nomes estranhos, achei que era uma pessoa, caralho. Porra. É, a centenária Jesuína só foi conhecer um médico quando completou 100 anos. Desde então passou a tomar remédio para coração e pressão. Ou seja, a filha da mãe ficou 100 anos sem sequer ir ao médico, mano. Caralho. Ou seja, dentista ela não sabe nem que existe. Não, sabe? Que saúde que essa mulher tem, que essa mulher come, maluco. Brother, genética, mano. É parada meio, né? Apesar de não caminhar, nem escutar, enxergar mais como antigamente. Porra, também, né? Só me faltava mulher com 120 anos dando, plantando bananeira e dando mortal, salto mortal. Fazendo maratona. Fazendo maratona. Aí esfrega na cara. Eu subo 3 lances de escada, tô morrendo, chamando o Samu aqui. Pode crer. Ela está sempre querendo saber como vai a família e as coisas. Até 110 anos ela ainda pegava lenha para acender o fogão a lenha. Porra, tá de parabéns, mano. A tiazinha é tão velha que o INSS quis tirar o benefício dela aí, que ela ganha, mas, cara, agora o pessoal aproveitou pra usar isso e tentar colocar ela no Guinness, o livro dos recordes. E, mas porra, o mais que eu acho mais foda disso tudo é que ela é brasileira, né, mano? Pois é, mano, é nossa. Tipo, se vê um japonês que tem uma puta, os caras comem arroz direitinho, peixe todo dia, desde criança, sabe? Uma estrutura de vida foda, país de primeiro mundo. Mas, cara, a mulher é moradora do Paraná, brother. Ela não teve certeza que ela não cresceu tomando Danone com ômega 3. Caralho, velho. Não, mano, é porque assim, né? Principalmente em 1800. É complicado, mano. Às vezes, como eu falei, mano, é loteria, mano. Eu tive um professor, Alisson... qual é o nome do cara completo, mano? Agora eu esqueci o nome do cara. Alisson Ambrosio, mano. Porra, mano, nego mandando contato no Skype, sendo que eu não sei quem é o cara não manda nenhuma... Ah, essa galera é louca. Não sei. Por que você adiciona alguém no Skype sem que você sequer nunca tenha trocado ideia com a pessoa, mano? Papai e mamãe já ensinou, não fale com isso. Não faz sentido, mano. Enfim, pastor Alisson Ambrosio, que foi meu professor de religião quando eu era moleque, amigo da minha família e tal. Um cara famoso, tem vídeo dele no YouTube. Ele foi num um desses concursos de cantoria na televisão, sabe como é que é? Sim. Pois é. O cara tinha relativamente conhecido e tal, né? Ele morreu, cara, assim, com o cara bem saudável. Eu vou te mandar um vídeo rápido aqui pra você ver, pra ter noção da pinta do cara, tá ligado? Pra você entender quem era o cara, entendeu? Não era um cara obeso, um cara sedentário, nem nada. Olha aqui, ó. Olha o vídeo do cara aqui, ó. Foi tão chocante quando esse cara morreu, que a minha irmã, ele era amigo da família por muitos anos, né? Que a minha mãe não quis contar pra minha irmã, brother. Que ela ficou com medo que a minha irmã ia ter uma reação muito assim, tá ligado? Caralho. Porque o cara, olha, tá vendo o cara? Não é, tipo, o cara... Uhum. Pô, um cara mó saudável, tá ligado? Tipo, aparentemente, pelo menos, né? Bem saudável, cara, tava em forma e tal. Cara, gente boa pra caralho, muito bom, cara. E aí o cara teve um aneurisma, assim, do nada, brother. Assim, pelo que eu lembro da história que me contaram, tava jantando com a família, teve um aneurisma, pum, morreu. Ali do nada. Foda, né, cara? O corpo humano, ele é tão foda. É meio loteria. É óbvio, cara, que, tipo, que o exercício, a alimentação, tudo isso é um fator. Mas no final das contas, brother, às vezes é do nada, mano. Sim, qualquer coisinha te fode inteiro. Já era, mano. É triste, bro. Sempre que eu vejo vídeo desse cara, esse cara foi meu professor por muitos anos, era amigo da família, saca? Sabe aquele amigo da família que tá sempre lá, que a gente chamava de tio quando era criança, saca? Que não é da família, mas é como se fosse. Pois é, basicamente. É foda, mano. Essa velha, parabéns aí pra dona, como é o nome dela? Jesuína? Jesuína. Jesuína. Patrimônio histórico brasileiro. Tá difícil aí hoje, mano. Mano, até o nome dela entrega que ela realmente nasceu no século XIX. Jesuína Santos Cardoso. Deve ser a única Jesuína do Brasil. Sim, porra, mas 120 anos, tá de parabéns. Evandro, agora a gente falando vai... Falando em trabalho... Falando em trabalho, né? Falando em receber sem trabalhar. Pelo menos a dona Jesuína, né? Ela mereceu. Né? Foi uma mulher trabalhadora, exatamente. Contribuiu pro PIB brasileiro aí. De repente até lutou nas guerras, a gente não sabe. Ela tava, tinha idade. Na verdade, ela tava velha demais já pra lutar nas guerras, pra você ver como ela era velha. Mas tem um cara, um sujeito, né, que ganhou sem receber, mas por formas meio escusos, Evandro. Okay? Aí eu acho que esse cara foi gênio, mano. Esse aí foi um gênio do crime. A gente tem um cara que roubou um ônibus e parou o ônibus lá de fora de casa, porra. Quem será que roubou esse ônibus? Né? O cara levou o ônibus pra porta da casa dele. Aí, sim, por outro lado, a gente tem um cara que foi um gênio do crime, mano. O que ele fez, Izzy? Evandro. Homem fica 6 anos sem fazer nada após automatizar o seu trabalho. Olha aí que porra vai. E um cara desse ainda foi demitido, hein, gente? Como assim? Eu acho que ele devia ser promovido. Se eu sou o dono da empresa, eu falo, maluco, você é o chefe da porra toda agora. Faz isso em tudo, vamos fazer funcionar sem fazer exatamente nada. Faz isso em tudo. Como é que punem um gênio desse? Você consegue fazer a tia do café e entregar o café sem fazer nada? Faz. É sabido que existe um temor que a automação irá acabar. O cara fez toda uma editorialização no começo. Vou pular essas porra toda aqui. Sim. O usuário do Reddit contou seu caso no subreddit CS, que é o Rear Questions, pergunta sobre carreira na área de ciência e computação, onde revelou que após 8 meses na função de teste de garantia de qualidade, criou um programa que fazia todas as suas funções de teste. Depois disso, não precisou fazer mais nada. Nos últimos 6 anos, eu talvez tenha feito 50 horas de trabalho real. É louco, ele só dava um bizu pra ver se tava tudo bem. Ele ia lá pro trabalho, tá ligado? Ele explica aqui como era o dia a dia dele, né? O problema é que a função de. Ele fala aqui, né? O problema é que a função de garantia de qualidade, também repetida, conhecida como. Agora eu tô errando tudo aqui. Também conhecida como QA, né? QA, que é Quality Assurance, é um trabalho protocolar para encontrar falhas nos programas dos outros. A tarefa é repetitiva e os mesmos testes são feitos em todos os softwares para. Então, peraí. Tá errada essa frase aí, hein? A tarefa é repetitiva, vírgula. Para aí tá errado. E os mesmos testes são feitos em todos os softwares para, vírgula, então a automação dos processos não deve ter sido complicada. Esse para tá mal colocado aí. Fora do lugar. Não era para ter isso aí, não. Então, o que ele fazia durante o seu tempo de serviço? E isso apareceu uma pergunta e o cara não botou um ponto de interrogação, você viu aí, ó? Sim, esse pessoal do UOL sempre tá botando. Caralho, quem que escreveu essa porra aí? Olha o digital, ô galera. Renato Santino. Corrija essa porra aí, caralho. A gente já não fala muito bem. Você tá sendo pago, vamos automatizar seu trabalho aí, falar puta. A gente já não é nenhum âncora do Jornal Nacional, né? Pois é, o cara não ajuda também. Ô, como é o nome do cara? Vou procurar ele no Twitter depois. Porra, Renato. Caralho, xingar ele no Twitter. Ajuda nós. Ele conta que maior parte do tempo era dedicado a navegar no próprio Reddit, jogar League of Legends, basicamente qualquer coisa que ele queria. De 6 anos pra cá, não tenho feito nada no trabalho. Não estou brincando. Por 40 horas por semana, eu vou pro trabalho, jogo League of Legends no escritório, navego no Reddit, faço o que eu quero. Nos últimos 6 anos, eu fiz 50 horas de trabalho real. Então, praticamente nada. E ninguém realmente ligava. Os testes estavam operando com sucesso. Não estou brincando. Eu não tinha trabalho ou nada parecido no trabalho. Eu não tinha trabalhos ou nada parecido no trabalho. Então, ninguém falava comigo, exceto meu chefe. Ocasionalmente, os desenvolvedores do software que eu estava testando. Ontem, o chefe me demitiu. Acho que alguém do TI descobriu depois de 6 anos e relatou pro meu chefe. Eu expliquei que automatizei meu trabalho, mas que ele estava atualizando a ferramenta, o que era mentira. O cara ainda tentou. O cara tentou não, mas porra, fiz a puta ferramenta aqui que eu tenho que ficar vindo todo dia olhar se tá funcionando. Ele tentou dar um argumento, mas não colou. De qualquer forma, eu fui demitido. O nosso amigo Filé de P... Isso era o nick dele, por acaso, que o cara traduziu? Não, deve ser alguma gíria de cara que não quer fazer não, muita isso, coisa. Isso é o nick do cara, tô te falando. Quer ver? É? Eu aposto, o cara traduziu o nick do cara, não sei pra quê, peraí. Filé de peixe, caralho, que idiota. Peraí, olha aqui. É o nick do cara, quer ver? Fish filet, o negocinho. Cara, mas por que o cara traduziu? Não faz sentido. O cara deletou o nick dele, mas... É, mas tem aqui nas respostas, pode crer. Porra, o cara traduziu mesmo. Ele deletou a conta do Reddit. Tô vendo aqui. Por quê? Já tinha explicado tudo mesmo. Pô, não faz sentido o cara traduzir, porque a galera que não sabe da história não vai saber nunca. Cara, por que ele deletou esse negócio? Sei lá, ficou com medo de represálias. Mas por que ele postou, então? Pra mostrar que ele é olho fodão. Do que adianta você pegar a Gisele Bündchen e não mostrar pra ninguém? É verdade, né? O cara trabalhou por seis anos ganhando bem pra caralho. Trabalhou entre aspas. Não, isso que é uma parada, ele ganha bem pra caralho, mano. Ele falou aqui, nosso amigo Filé de Peixe, pelo nome, eu imagino que esse devia ser o nick em inglês do cara. Não, e o autor. Não, mas eu olhei aqui. Recorreu ao Red para pedir orientação de carreira, já que depois de 6 anos sem fazer nada, ele disse ter esquecido completamente como programar, o que dificulta capaz. O que dificulta bastante arrumar outro trabalho na área. Mais do que isso, o não trabalho durante o período também causou um vício em videogames e álcool. Caralho. Porra, se fudeu. No entanto, nem tudo está perdido para ele. Filé explicou... Pra que foi traduzir o nick do cara, mano? Sim, não tem Filé lógico. Explicou que o seu trabalho pagava... Por que não traduziu o nome do jogo também, então? Liga das Lendas aí, caralho. Explicou que o seu trabalho pagava cerca de 95 mil dólares por ano, brother. 95 mil... Ele juntou, ele, mano, não gastava muito. Ele gastou bastante até, porque olha só, 95 mil dólares por ano, 1, 2, 3, dividido por 12, trazer por mês, dólares por mês, que é mais, que pro contexto brasileiro faz mais sentido. Isso dava quase 8 mil dólares por mês, amigo. Uma grana. 8 mil dólares por mês. E o cara bom, não mas nada. Se ele ficou 6 anos nessa mamata, ele ganhou 570 mil dólares. E ainda assim, ele tem 200 mil, ele juntou, caralho. Mas podia ter juntado mais, hein, eu acho. Podia, mas pô, ele teve... tá bom. Aí ele falou aqui que não é uma fortuna, né, 200 mil dólares, mas pelo menos dá a ele a segurança pra se reestabelecer e voltar ao mercado. Ou abrir um negócio próprio, que talvez seja um abrir um negócio de automatização. Sim. Antes de... Eu comentei com alguns amigos meus que são programadores sobre essa notícia, e os caras explicaram o seguinte, que essa parte de teste é o quê? O cara cria um site novo. Por exemplo, o Easy contratou alguém pra criar o site dele. Ou um programa que seja. Aí o Easy tem um formulário de contato lá no HBD. Uhum. Aí no formulário de contato tem lá nome, e-mail e assunto. E sei lá, é CEP, que você coloca, que você quer saber o CEP de quem tá te mandando contato. Aí o teste seria qual? A parte do CEP só tem que acertar tantos dígitos e só pode acertar dígitos, não pode aceitar letras. Então o cara teria que ir manualmente em cada formulário e colocar se tá aceitando letra ou não. O que esse maluco fez foi o quê? Um programa que fazia, como eles falam aí na notícia, fazia o teste, o mesmo teste, todas as vezes, sempre, entendeu? Então, cara, ele, pra que eu vou ficar testando isso daqui se eu posso... É igual você editando nosso podcast. Teoricamente, você faz a mesma coisa em todo o programa. Você abre o software, escuta, edita, tererão. Imagina que tivesse um robozinho que conseguisse fazer isso pra você. Aí fudeu. Então, aí o que o cara fez foi isso, né? Então, como a gente brincou no começo aí que ele deveria ser ter uma promoção, é real, sabe? Porque o cara... Porque é aquele esquema, o cara... Ele foi vagabundo? Foi. Ele deu uma furada na empresa? Deu, só que assim... Ele foi contratado para aquilo, ele tava fazendo aquilo. Incompetência da gerência dele que não conseguiu perceber, tá ligado? Que o cara ficava jogando, pô. Mano, pois é. O cara foi mais esperto que os chefes, né? Fez o trabalho por 6 anos, né? Faz sentido os caras serem demitidos, eu entendo. Porque, sim. Afinal de até contas... Até admitir a derrota, né, mano? Não, então porque o cara já automatizou o trabalho dele, tá pagando ele pra quê? Tá feito já a parada. Ele, se você para pensar, ele cavou a própria cova, de certa forma. Apesar de ser muito. Ele foi. A gente pode dizer que ele foi inteligente, mas não esperto. Ele foi inteligente, esperto, mas não esperto. Depende do seu ponto de vista aí. É complicado. E aí ele falou que antes de apagar a publicação, ou seja, ele tinha avisado já que ele não ia deixar ali pra sempre, ele afirmou que queria reaprender a programar pra procurar outros trabalhos. Só não disse se pretende automatizá-los também. De repente, dessa vez, ele aprendeu, né? Sim. Esse cara é bom, mas esse cara, como a gente falou, ele foi inteligente e esperto ou ao contrário. Quem não foi muito inteligente foi novamente voltando para o nosso glorioso estado do Paraná. Cara, tanta coisa acontece no Paraná, mano. Paraná. Você sabe que eu morei no Paraná por 3 anos, né? Ah, eu não sabia. Morei em Londrina, no Paraná, mano. Olha aí, meu estado do Paraná. Glorioso. Eu considero o Paraná meio que meu estado também. Morei lá por 3 anos, tá valendo. Tá bom, pô, já é um paranaense. Já é descendente do Alborguete. Ladrões usam Fusca para roubar carro, mano. Sempre veículos de transporte sempre estão envolvidos na nossa notícia. Cara, veículo de transporte, ao contrário do veículo de quê, Evandro? Não, veículos automotivos, eu ia falar, caralho. Veículos de transporte. Ah, vai lá. Fuscas para roubar cofre de 100 quilos no Paraná. É, cara, quando eu li essa matéria, eu imaginei aquela cena do Velozes e Furiosos, que inclusive acontece no Brasil. Lógico. É o 6, eu acho, ou o 5, 5? Acho que é o 5. Cara, tem tanto dessa porra que eu não sei. Isso, Brasil, porra, é a melhor cena do Brasil. Mano, que os caras roubam, usando uns Dodge Charger, eu acho, lá, roubam um cofre gigante e saem arrastando ele pelo Rio de Janeiro. Quando eu li essa chamada, ladrões usam Fusca pra roubar cofre de 100 quilos do Paraná, eu imaginei essa cena. Eu achei que era assim. Eu me decepcionei um pouco quando eu vi o vídeo, vai lendo aí. Aí tem aqui, ó, câmera de segurança gravaram a ação dos criminosos em Rolândia, olha o nome da cidade. E é perto de Londrina, diga-se de passagem. Eu conheço Rolândia, eu visitei lá, mano. Conhece Rolândia? Ai, já vai, lá vai. Cofre não tinha dinheiro, ó, que genial. O cara roubou um cofre de 100 quilos pesado pra caralho e não tinha nada. E não tinha dinheiro, sensacional. Após perseguição, ladrões fugiram a pé, lógico, porque, mano, um Fusca, a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar, não é um carro adequado pra qualquer tipo de roubo, mano. Um Fusca com um motorista já tá, né, um pouco mais pesado, aí outro, um comparsa e um dois cofre. E o cofre de 100 quilos, aí tem aqui, ó, dois homens utilizaram um Fusca para roubar um cofre de 100 quilos de uma empresa de Rolândia, no norte do Paraná, na madrugada de segunda-feira. Como o cofre era grande, os criminosos fugiram com a porta do Fusca aberta. Mano, o vídeo é muito bom. Olha o vídeo dele aí, os caras carregando... Não, três patetas. Tem uma hora que um cara cai. O cara dá uma tropeçadinha, tá ligado? É um cofre gigante pra... Mano, eu tô até surpreso que esse cofre pese só 100 quilos. Sim, o cofre é gigante. É um tipo, cofre do tamanho deles. Como vocês... Mano, isso aí, como os caras chamam aqui na perifa, foi fita dada. Porque o cara chega... Já sai com o pé de cabra, GTA da vida real também. Já sai com o pé de cabra abrindo a parada, pega o cofre, já tem um carrinho pra ele carregar o cofre até lá fora. GTA Roland Stories, tá ligado? Pode crer, Roland City. E aí eles vão, aí na hora que eles vão sair da parte de fora, o cara dá uma tropeçadinha, tá ligado? Cai de bunda no chão. Foi 3 patetas, tô falando. Sim. Aí eles têm uma dificuldade imensa pra colocar. Porque, brother, tipo, a galera tem noção da largura de um Fusca. O cofre é quase da largura do Fusca, não, mano. Não, tem que ir com a porta aberta, mano. Ele bota no banco do passageiro. Pedaço pra fora, tá ligado? Aí eles fogem com a porta aberta. Que cena desgraçada. Imagina a polícia pegando isso, mano. Passando um carro, um Fusca com a porta aberta e um cofre dentro. E é um Fusca equivalente àquele carro das nossas primeiras notícias lá, que o moleque roubou uma vaca e colocou dentro de um ônibus. Não, é aquele. É sempre o cara que se mete. O cara que tem na posição de comprar um carro decente não se mete nesse. O Fusca tá muito fugido, cara. Não sei nem como esse Fusca aguentou andar com esse cofre dentro. Cara. Aí tem aqui, tá, ó. Tá fudidaço esse cofre. O cofre não, o Fusca. Tá fudidaço esse Fusca, mano. Rasgado e tal. As câmeras de segurança gravaram a ação dos criminosos. Após arrombar a porta, os ladrões entraram e arrastaram o cofre até a saída. Tudo ocorreu em 2 minutos. Do lado de fora, eles têm. Incluindo a tropeçada. Exatamente, esse trabalho para conseguir colocar o cofre no carro e decidem fugir com a porta do Fusca aberta. A polícia militar foi acionada na fuga, os criminosos bateriam um poste. Ah, que beleza. Devia estar... Mano, se a gente comentou lá na primeira notícia que o malandro do ônibus é foda, porque ele dirigiu um ônibus e não é uma parada fácil de dirigir. Uhum. Imagina você dirigindo um Fusca que tem a direção dura para um caralho. Sim, não tem o esqueminha do... Como é o nome? Porra, a direção hidráulica, né? Não tem isso, é... Mano, eu já dirigi um Fusca, é uma academia, aquele carro. Você parece que você foi... O tríceps, malandro, fica monstro. E aí, ainda pesado pra caramba, como a gente falou, com dois caras e um cofre de 100 quilos dentro. E ainda com a porta aberta. Tipo, não é à toa que o maluco bateu no poste. Tem aqui, ó, a observação na notícia, muito boa. O carro e o poste ficaram destruídos, os ladrões escaparam a pé. Até as 8h45, os suspeitos não haviam sido presos. O carro foi levado para o parque da delegacia de Rolândia e o cofre devolvido para o dono da empresa. Tipo, eu não entendi muito bem, porque assim, quando a gente mostra a parte de dentro da loja, será que era uma loja que vendia cofres? Porra! Viram vários cofres na vitrine. Caralho, esses caras têm dinheiro pra caralho! Por que cofre sem nada dentro? Pois é. Tá ligado? E, tipo, fácil de ser roubado. Não devia. Os ladrões muito jegue, mano. Tipo, o cara, sei lá, tem uma loja que vende a par de coisa e tem um cofre lá também. Aí eles foram lá comprar um serrote. Aí ele falou: mano, a loja de material de construção ali tem um cofre gigante, deve ter dinheiro pra caralho lá dentro. Porque eles já chegam muito na certeza que tem o cofre ali, tá ligado? Ou quem trabalhava lá avisou pra eles, não sei. Sempre tem estranho. O famoso inside job. Exatamente, a motivação desses caras é bizarra. E eles falam na notícia que o cofre tava vazio, mano. Então, tipo, eles arrebentaram com o Fusca e com o poste a troco de nada, sabe? Eles viram que ia dar merda numa dessa porra aí. Aí vamos ver o quê? Os comentários. Vai lá. Robson Jorge. Dizem que as mulheres de Rolândia gostam dos homens de ponta grossa. Que bosta. Jota. Ai, caralho. É isso aí, mano. Não rendeu muito comentário essa aqui, né? Paulo Sincero. Ó, belo nome. Pô, a gente esqueceu de falar quem foi que trouxe isso aí, hein, ó. Você fala que eu fosse todo. Caralho. Todo. Não, rapidamente, caralho, a gente esqueceu. Vamos lembrar aqui rapidamente. Temos que lembrar de falar na posição certa, mas beleza. A notícia da Paranaense que trouxe pra gente foi o Zuko Viper. Né, no arroba Zuko Viper. Muito obrigado, Zuko, por mandar essa notícia pra gente. A do programador que ficou sem fazer porra nenhuma foi o arroba Cássio Diz. Valeu, Cássio. E essa dos ladrões do Fusca foi o Rodrigo Baleiro, arroba Rodrigo Baleiro. Isso aí, exatamente. Não esqueci, nós somos. Porra, a gente é foda. Gloriosos repórteres, quase esquecemos, mas, cara, é isso aí, né? Ladrões brasileiros no Paraná, sempre nesse estado maravilhoso acontecendo as coisas maravilhosas. Não é à toa que se chama de Rússia brasileira, né, mano? Ah, o cara coloca aqui, ó, Jair Cunha. A crise chegou até na bandidagem, que ladrões pede chinelos? Usando esse carro, pede boi. DJ! Essa é a porra cheio de pneu. Evandro! Oi! Temos uma novidade aqui agora no melhor podcast do Brasil, cara. Possivelmente a melhor novidade da semana. Melhor novidade da semana. Então, a gente teve um problema no começo do projeto, né? De manter a assiduidade de forma, né, religiosa, direitinha, todo dia, pontual. Por que que tem esse problema, Evandro? Porque, cara, é um hobby ainda, né? É um hobby, é coisa que a gente faz. Quando você... Felizmente, estamos na vida adulta, no qual ela demanda grande investimento de tempo. Pois é. E aí a gente acaba deixando de lado. Pois é, o hobby você faz quando dá. tá ligado? Tipo, eu jogo Magic the Gathering. Eu não jogo todo dia no mesmo horário marcado, bonitinho. Eu jogo quando sobra tempo, né? Sim, eu videogame? Que... Pois é. É igual o João lá, que a mulher perguntou pra ele, a repórter. Dá pra jogar videogame todo dia, João? Aí tá. Dá. Pois é, complicado. Quando a parada é feita como o hobby, né? Por mais que a gente goste, é difícil manter de forma assídua, pontual e tal. E aí eu perguntei pra galera, pessoal, se a gente transformar, a gente vai precisar da ajuda dos ouvintes pra transformar isso numa parada mais comercial, pra que garanta que saia todo dia no mesmo horário, direitinho, né? Então eu perguntei pro pessoal se eles apoiariam algum tipo de medida dessa forma, o pessoal falou que sim. Então, Evandro, essa novidade é o Padrim. A gente começou a nossa própria campanha no Padrim. Olha aí. O que é o Padrim? O Padrim é uma forma de financiamento coletivo, tal qual outras famosas aí que o pessoal conhece e tal. A diferença é o quê? A principal diferença deles é que é nacional, né, cara? Sim, nacional. Então não tem dificuldade com o método de pagamento. Você paga no boleto, paga um cartão nacional mesmo. É muito mais fácil. Em reais! Ainda tem isso. Você não tá pagando em dólar, aí a flutuação. Você já pensou, você contribui? O cara dá $2, aí ele vai ver, ele tá dando R$50. Tá? Pois é, de repente, né, mano, com essa instabilidade que tá acontecendo no nosso país, fica difícil. É difícil o cara apoiar o que ele gosta em dólar, porque por mais que ele goste, né, por mais que seja um valor baixo, às vezes, com essa instabilidade de usar uma moeda de outro país, você não sabe quanto você tá dando, quanto você tá gastando de fato no mês. A vantagem maior do Padrim, uma das vantagens, né, você paga em real, você sabe quanto você tá dando. E também tem um lance que nem todo mundo tem cartão de crédito internacional, né, cara? Sim, exatamente, nem todo mundo tem. E no Padrim você pode, como o Izzy falou, pagar por boleto, boletão clássico da massa, vai ali fazer aquele joguinho, aquela fezinha na Mega Sena, já leva o boleto. Já leva o boleto, pagou, já ajudou nós. Você faz sua fezinha na Mega Sena e você ajuda o melhor podcast do Brasil a sair direitinho no domingo, todo dia, bonito, pontual. E não apenas isso, mas existem algumas vantagens pra quem contribui no nosso Padrim. Lembrando que você pode contribuir com R$1, R$2, R$5, R$10. É putaria, mano. R$1. O que você compra com R$1, mano? A gente contribui, mas assim, dá, tá ligado? A gente falou, porra, aquele velho esquema, se cada um desse R$1, com a audiência que a gente tá, porra, aí ia ter podcast pra caralho toda semana, mano. Cara, R$1, o que R$1 compra? Você não compra? Eu vou aqui no site de compras aqui, tipo aqui, Nissin Miojo, deixa eu ver aqui. Nissin Miojo, não compra Miojo, te garanto que não compra Miojo. Um Nissin Miojo mais barato custa exatamente, vamos ver aqui, achei um aqui de R$1,25. Olha, você não compra um Nissin Miojo, brother. Pô, deve ser macarrão mulher, instantâneo, Nissin Lamen, sabor caldo de feijão, 89 gramas, R$1,25. Tu não compra um Nissin Miojo, brother. É um valor ridículo, dá pra ajudar a gente. Um cup noodles, R$3. Você é louco aí, ó. Não dá pra comprar nada, o que você paga? Você compra um babalu com R$1, talvez? Talvez, dependendo se for em boteco da vila, sim, se for no mercado, não. Caralho, se for no shopping, né, que é onde os playboy vão. Sim. É complicado. Agora é o seguinte, olha só as vantagens, né? O cara pode ajudar o nosso trabalho aqui, garantir, porque assim, todo mundo fala que gosta. Mas a questão é realmente fazer com que a parada aconteça, né? Garantir, tá aqui, eu tô tirando aqui, sei lá, R$2 do meu bolso pra garantir que todo domingo vai estar lá o melhor podcast do Brasil no feed do meu celular, ouvindo no carro, ouvindo na viagem, na academia, seja onde for, né? Não apenas o cara tem essa satisfação de estar contribuindo com a parada de uma forma mais fácil, porque aceita método de pagamento brasileiro, pagando em real, então não existe variação do câmbio, não importa, ele vai estar contribuindo exatamente lá com os, digamos, R$5 que ele acha que a gente merece por mês. É mais ou menos uma hora de... R$5 por mês, ele tá pagando pouco mais de R$1 por episódio, mano. Pois é, olha aí, brother. Em média tem 4 por mês, né? São 30 dias. Por enquanto. Mês, tem 4, por enquanto. Ó, se ele der R$5 por mês, ele vai estar pagando pouco mais de R$1 por episódio. Olha aí. Já que em média a gente teria 4 semanas no mês. Cara, você amigo ouvinte que riu da cabra na tirolesa... Você tá ligado? Você riu das histórias do dentista que a gente trouxe aqui, das gostosas histórias do estado do Paraná que a gente sempre fala. E a gente tem mais vindo aí. Ó, você consegue, cinquinho você consegue chegar nessa vaquinha, vai. Vamos considerar que fosse uma vaquinha pra parada acontecer? Sim. Cinquinho você tem na carteira agora. Ninguém era com dinheiro, mas eu garanto que você tem R$5 na carteira agora. O cara, R$5 dá o quê? Dá metade de um lanche no McDonald's, talvez? O Big Mac já é R$20, mano. Caralho, olha aí. Tá aqui homenageando o Jurandir, que sempre fala de Big Mac. Abraço pro nosso amigo Jurandir Filho, amigo e parceiro. É um quarto de um Big Mac. Olha aí. Então, se você vai naquele cinema, você já gasta 100 pau quando você vai com a sua namorada, pega 5. Em vez de você pegar uma batata grande, um dia que você vai, em vez de você pedir a batata grande, você pede a média. Já é pronto. R$5. Já garantiu que no próximo domingo, o melhor podcast do Brasil vai estar prontinho pra você baixar por causa desse esforço. E olha só. A gente criou as metas lá, né, no nosso Padrim. Então, com R$1.500 por mês, isso a gente dá pra garantir. Eu fiz a matemática aqui do quanto o meu tempo, que é o seguinte, né? Eu posso, tenho um benefício que alguns não têm, de que eu posso fazer a minha agenda no trabalho. Então, se a gente tirar R$1.500 por mês, eu posso tirar um dia do meu trabalho que eu não trabalho e eu fico em casa pra gravar e editar o melhor podcast do Brasil. Aí pronto, já resolveu o problema. De não sair todo domingo. É uma diária edição, já cobre as despesas de gravação e o caralho. Pois é, de hospedar o podcast no SoundCloud, que não é de graça, custa aquilo lá, custa $16 por mês. Você vê, até agora o melhor podcast do Brasil só custa dinheiro, né? Se a gente chegar a R$2.500 por mês, Evandro, o que a gente faz? Faz um podcast bônus, olha aí. Podcast bônus, em vez de 4 episódios por mês, você vai ter um quinto episódio do melhor podcast do Brasil. De um método que a gente... Vai ter um formato que a gente tá decidindo aqui ainda. De repente a gente chama... O legal é que, assim, por ser bônus, a gente pode o quê? De repente a gente pode chamar um padrinho pra participar. Sim. Sabe? A gente pode responder pergunta dos padrinhos. Sim, é uma exatamente. Gente pode ligar pros padrinhos e fazer ali um bate-bola ali ao vivo, né? Ao vivo entre aspas, ao vivo gravado. Né? A gente vai decidir aqui. E os padrinhos vão dar o feedback deles do que eles acham que a gente deveria fazer esse episódio bônus. Exato. Olha só, o que o cara deve se perguntando? Beleza, eu pago esse dinheiro aí, esse R$1, R$2, R$5, e aí vocês mantêm o programa no ar. O cara já tá garantindo a diversão dele com isso, né? Mas o que ele ganha com isso, né? Tem uma recompensa, não é apenas... Ele não ganha apenas o programa acontecendo, né? Porque, Evandro, quando tem a soma de algo que toma muito do seu tempo e algo que não gera retorno nenhum, a parada morre. Tem muitos projetos de internet que morreram por isso, porque não rendia nada. Então, o que tem de podcast tá maluco, mano. É, muito que acaba porque você não rende. Se o cara, se o tempo, se for... Cara, ok, Evandro, pra você ter uma noção. A gente tá gravando isso aqui, tem 9 minutos esse spot. A gente tá no Skype já há 1h30. Só pro cara ter uma noção do... Você falar notícia, verificar se realmente aconteceu. Eu falei isso num podcast recente. A gente gasta mais tempo aqui verificando se a parada é real do que veículo noticioso, mano. Tem matérias no Estadão e Folha, essas coisas, esses veículos de jornalistas de verdade, grande mídia, né, que reproduz meme e reproduz hoax de Facebook, reproduz fanfic e não verifica. A gente gasta mais tempo aqui verificando, tem notícia. Mais jornalista do que os caras. Porra, tem notícia, Evandro, que parece legal, mas eu não, tá legal, mas eu não tô vendo que isso aconteceu mesmo. Eu preciso verificar qual é a fonte, eu quero uma confirmação em outro veículo. Se tiver vídeo, eu quero ver vídeo, quem são... A gente, cara... 1h30 só conversando e fazendo a logística do programa antes de começar a gravar, né? Então, o cara... Pra quem escuta, cara, podcast, até, e quem assiste seus vídeos também, parece que é tudo muito fácil. Ele não, e gravou. Não, quando o cara... O podcast, ainda mais porque o cara recebe o feed no aparelho, geralmente no celular, né? Ali é automático, já baixa automático, tudo. O cara só tem que apertar o play. Às vezes rola essa desconexão. O cara não entende quanto trabalho... Cara, tem que escrever o post, né? Aí tem que catar os links, colocar tudo direitinho, organizar, fazer a capa, botar o arquivo MP3 no negocinho pra editar a ID tag, depois jogar no SoundCloud, pegar o link do SoundCloud, jogar no Facebook, no post. É um trampo, mano. A edição do programa, porra, demora 4, 5 horas pra editar um podcast, né? Então, além de manter, de valorizar o programa, manter ele acontecendo, existem algumas recompensas também, né? Por exemplo, o nosso tier tem o nível R$1, né? Que o título lá, eu não posso mudar isso. Aí bota lá, só quero ajudar. Aí a gente dá o nosso obrigado, porque você tá... Mesmo R$1, às vezes o cara fica... Não, o cara não se acanha em dar R$1, amigo. O cara... 10%. Caralho. Era programa todo dia, porra. Porra, mano. Mano, a gente tem, de acordo com as estatísticas do SoundCloud aqui, se 10% do nosso público pagasse R$1, mano, você tá louco. Já daria o nosso já fechou, episódio bônus. Já fechou o episódio bônus, mano. Então, assim... Se 10%! Falou, o cara, mano, R$5, R$2, o que for, ajuda pra caralho. Pra mano. Caralho. Aí, ó, o próximo nível, né, é o repórter honesto. Né? Porque a gente considera os nossos ouvintes, os nossos repórteres, os nossos correspondentes, porque eles mandam, né, eles trazem a matéria pra gente, Evandro. Sim, o trabalho já começa aí. A gente sabe que o cara vê uma notícia legal e no Twitter marcar a gente mandar já é um trabalho. Sim, ele tá contribuindo, ele tá ajudando. Então, o repórter honesto, né, a partir de R$2 por mês, é uma contribuição honestíssima. Se todos os ouvintes contribuíssem com R$2, cara, olha isso. Se todos os ouvintes que a gente tem muito ouvinte, contribuíssem com esses R$2, que a gente sabe que não dá pra comprar nada com R$2, dava pra fazer podcast diário, bro. Dava pra, isso que dava pra fazer, isso que virava uma profissão mesmo, entendeu? Virava um programa de rádio do cara, lembra o programa de rádio? Meu avô ouvia as notícias no rádio sempre. Imagina, sei lá, todos os dias, 8 horas da noite, a gente solta um novo podcast. Pois é. Do dia. Porra, se todos os nossos ouvintes pagassem isso aí, mano, virava... Pô, caralho. Quem faz isso? É uma loucura no vídeo, é o nosso bravo canal do Otário lá, mano. Sim, sim, sim. Ele é algo estilo aquilo, sabe? O cara, ele não tem domingo, mas, porra, o cara traz um conteúdo todo santo dia no YouTube. Pois é. Com o resumo das notícias do dia. Isso é foda. Isso é foda. Imagina seria... Isso, seria... A gente falando, exatamente. Fazendo você rir todo dia. Pois é. O próximo nível disso é o repórter Cabra, que ele chega de tirolesa com as notícias fresquinhas. Contribuindo com R$5. Você ouve, você recebe o programa antes do domingo, porra! Isso aí, acho que vale a pena, hein? Quem tá pagando já, porque a gente já tem alguns padrinhos, eu já tinha tweetado o link da nossa campanha, quem tá ouvindo esse programa agora, já tá ouvindo antes do domingo. Você que tá baixando no domingo, tem gente que já ouviu. Tá ouvindo antes, você viajou no tempo. Pode escrever uma viagem no tempo, basicamente, por R$5. Agora, olha só. Tem um acima disso, Evandro. Qual que é o acima desse? O lindo, maravilhoso, gostoso repórter Keanu Reeves. Olha aí. A maior homenagem possível. Com quanto ele tem que contribuir? Ele é mais bonito, ele chega ali, ele desvia das balas, ele desvia dos boatos. dos Facebook, das loucuras. Tá, Sonfic? Sim. Como é que você participa desse nível de repórter Keanu Reeves? Colabora com 10 reaisinhos. 10 reais? Mesmo esquema dos outros. A gente vai mandar, mano, recado em áudio, comentar, falar sobre o cara no programa. Sim, sim, sim. Você pode mandar um... Olha isso. Você por 10 reais por mês. Você manda... A gente vai abrir um espaço aqui no final do programa pros, tipo, o voicemail da galera. Sim. Você manda o áudio, você quer falar alguma bobagem, você quer comentar alguma coisa, você quer falar que eu falei uma merda por causa daquilo e aquilo outro, o Evandro falou uma bobagem por causa daquilo e aquilo outro, alguma coisa que a gente ignorou, o espaço é seu. Exatamente, ou até uma notícia em áudio, né? Às vezes o cara fala, porra, na minha cidade aqui aconteceu isso. Porra, o cara pode mandar a notícia dele de repente. Exato, e aí a gente comenta em cima do áudio do cara, olha que interação gostosa. Por 10 reais por mês. 10 reais por mês, novamente, é metade de um McLunch feliz, talvez? Sim, por aí. Caralho, olha aí. Deve dar uns 22 o número 1. Olha aí. Número 1 padrão, sem nada. Sem nada. Sem alface, sem ketchup. Se botar ketchup é 3 reais a mais. Sem coca grande, cara. Cara, resumindo, é isso, tem pra todos os gostos. Como fala? Reforçando, método de pagamento nacional, é um sistema nacional super seguro. A gente viu lá que tem uma galera que usa. Sim, sim. O sistema deles, não tá aí desde hoje, já tem há quase um ano já que o serviço existe. Sim, muita sim. Gente usa, cara, funciona. Eles têm qualquer coisa, qualquer chabu, só chamar no Twitter também que suporte. Não, os caras são. Porra, o suporte é excelente, cara, incrível. Então, cara, é isso. A gente gosta muito de gravar, a gente se diverte pra caralho. Vocês escutam a gente tendo ataque de riso. Sim, mano. Só que, como o Izzy também falou, exige um tempo, uma demanda de tempo que é embaçada a gente. Pra caramba, mano. Imagina pra uma pessoa como eu, que eu estudo, trabalho, tenho um site, não, vídeo em inglês e português. Acabar não vai, né, Izzy? Só que a gente queria que realmente a gente conseguisse fazer pra estar lá todo domingo. Não, isso sim. Não que, porra, tem quatro, igual eu falei, tem 4 semanas e saiu um podcast, sabe? Aí a gente começa a falar, mano, vamos gravar quando dá. E aí, tipo, fica... Por isso que a gente passou, atrasou aqui 2 semanas, eu acho, uma vez. Atrasou uma semana, aí na próxima atrasou também de novo. Porque, cara, quando não tem retorno, a gente faz, por mais que a gente goste aqui, é quando sobra tempo, né? Não, total é quando sobra tempo. Quando sobra tempo. Se a gente atingir pelo menos a primeira meta, eu posso chegar no meu trabalho e falar, olha, eu não trabalho agora mais na, digamos, quarta-feira. E aí pronto, aí o que o pessoal tá pagando pra atingir essa primeira meta, cobre o que eu faria no trabalho e pronto, tá de boa. Realmente, é a garantia, se você gosta, você deu risada, e até se você acompanha a gente em outros projetos e tal, e de repente quis ajudar e não conseguiu. Sim, pois é. É uma chance, porque como a gente falou, muita gente não tem cartão internacional, ou o cara quer pagar pelo boleto e não consegue. Cara, só chegar que aqui tem pra todo mundo. E é isso aí. Ajuda lá, gente, no padrim.com.br/... O melhor podcast do Brasil. Vai estar o link no post, a gente vai falar aqui no podcast. Oi, você esqueceu de falar que tem uma meta lá que se atingir a gente vai fazer o quê? Caralho, é mesmo, a gente quase não menciona. Com R$3.500 por mês, o retorno do Gazeta Galhofa. O que era o Gazeta Galhofa, Evandro? Explica pra galera. Cara, foi onde a gente começou com essa loucura de comentar. Na verdade, não eram notícias, né? Eram fatos inusitados, vídeos curiosos que tinham no YouTube brasileiro e tal. Aonde a gente fazia meio que em vídeo o que a gente faz aqui no melhor podcast do Brasil. Basicamente. Só que tinha toda aquela interação de edição, gracinha de vídeo, nossas caras feias aparecendo e tal. Tanto que muita gente... Isso foi em que anos? 3 anos atrás? Cara, faz uns 3 anos. Foi, era o sucesso, o predecessor espiritual exatamente do melhor podcast do Brasil. tá no seu canal, o episódio 1, vou olhar aqui, ó. Vou colocar o link no post também, pra galera ver o que que é. Ó, 15 de março de 2013, tava gordo que nem um porco. Cara, é muita gente depois disso, a gente só fez, conseguiu fazer os dois episódios, porque vídeo, né? Justamente, demanda, mesma situação, faz quando dá tempo. Não, e cara, vídeo, dois negros, um morando em cada país e o caralho, tererão. E aí a gente parou de fazer, só que, cara, desde então, toda semana praticamente, os caras, porra, cadê o Gaceta Galhofa? Tinha que voltar. Sim, sim. Vocês são foda, a química de vocês é muito legal, o ataque de riso. Galera falando do vídeo da Gretchen e da... Porra, o vídeo da Gretchen é um clássico. Sente no isqueiro, porra. Puta que pariu, nem me lembra. Então, mano, se a gente atingir isso aí, a gente acha alguém pra editar, né? Porque o Wiz não vai aguentar. Não, não tem como. Eu não consigo mais editar mais nada, brother. Vai ter que pagar pra alguém tudo, pois é. Paga pro cara editar e a gente vai ter em vídeo, olha que beleza. De repente podia ser o bônus o em vídeo. Olha aí. A gente faz os 4 episódios de podcast em áudio bonito e o bônus, um resumão do mês, das melhores notícias do mês, em vídeo. Participação da galera, o pessoal manda o vídeo dele. Puta, olha aí, mano. Dá pra... Se a galera comprar a nossa ideia, se a galera ajudar... Isso aqui, até o momento, né, quando você cria conteúdo, é uma via de mão única, né? Porque a gente tá usando o nosso tempo, o esforço, né? Toda essa coisa, balanceando as outras coisas que eu tenho que fazer pra produzir uma parada que a galera gosta, né? Mas eu tô tendo retorno nenhum com isso. Na verdade, eu tô gastando dinheiro, né? Porque, como eu falei, o SoundCloud, a versão que eu uso, né? Que é o Pro Unlimited, me custa $16 por mês, pra ter noção, né? Quando a parada se torna via de mão dupla, né? A gente tá dando uma parada que a galera gosta e a galera, ao mesmo tempo, tá fazendo o nosso tempo, o nosso gasto de tempo valer a pena. O negócio é perpetua, entendeu? Garante que vai continuar. Eu sempre dou exemplos do churrasco. Se você vai lá no mercado, você e a Beba, e você compra picanha, linguiça, sei lá o que, pão de alho, o carvão, o caralho todo, vai dar uma grana. Uhum. Agora, se você chama 20 amigos... Facilita. Fácil, todo mundo vai comer honesto, vai beber honesto e vai sair, sei lá, um décimo daquela grana. E sabe? Não apenas isso, mas você pode fazer um churrasco desse toda semana, porque não fica pesado pra ninguém. Exatamente, cara. Pô, eu sou, mano, sou muito... Nego chama pra ir em barzinho, em balada, eu falo, ui, meu bolso. Agora, se chamar pra fazer churrasco com a galera, puta, eu vou tranquilaço. Pois é, mano. Porque sai o quê? Sai R$4 quando você junta tudo, todo mundo... É, pô, é igual aí, mano. Cada... O que a gente falou, se 10% da nossa audiência der R$2, já tamo ali, tá todo mundo boneco. E é isso aí. Até a próxima. Tirar essa folha dos favoritos, mano. Vou que ler notícia e fica dando esse cara aí. Tem a Adblock. Desliga de bloco, pode que eu nem entro mais nessa porra. Pô, seu cu, cara. Mano, o cara... Tá gravando? Podia ficar como... Tá gravando, tá gravando. Ai, caralho, que merda. O cara genuinamente indignado. É errado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver que parte eu começo a gravar.